A aeronave agora para ingressar no gate 3, após ser autorizado. Ok, posso deixar a coordenada aqui por favor, sala, após o próximo voo que pode limpar? Afirmo. Vou deixar a coordenada por lá. Da 3662, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, Voo no 997, pode voar direto de 10? Voo no 973, chama agora o centro. Mesmo, na frequência 13325, alterna 13395. Centro Recife, 13325, 13395, obrigado. Controle de Salvador é o Santos 3858, decolou 1400 pés. Na 3858, contato radar na decolagem, tudo mantendo de voo 370, via saída, não, corrijo, via saída bom. Sim, Matheus, 370, 3858. Tá 3305, reduza para 220 mal e número 2 na aproximação. Postamento 310, direita via Índia, tá o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chama pronta a torre 1895, ajuste 1094, bom voo. 1094, via Índia, torre 1895, boa. 63110, tá pronto para disparar da 10. Puxa 63110, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento 170 graus com 11 nós. Ali decola 10, 63110. Portugal 019, descendo to 2000, 7 0 1 0 1 1 4. Campos Neves from Alcalize, course. Down 2000 0 1 4, calling the Stanley Focalizer, down 019. Pelo vetor ação, foi na proa 035, limita o curso localizador, aguardando o vetor final desse, mantém a 3 mil pés, ajustou o turno, metro 1094. Na 6310, contato ao radar na decolagem, sube mantendo de voo 350, via saída da PUCA. 350 via PUCA, 6310 da UCI. Logo no 0 9 e meio, puxa aqui para a Ponto 9 livre, chama táxi. Iniciado, no 0 9 e meio. Coordenada com o centro, de forma direto Aracaju. Treme 3110 aguarda. Tão 3858, chama agora o centro Recife, 12685, alterno 2545. 3858. Aí Portugal, there is a rain over Salvador. Não fez, tirou nada. 3305, chuva sobre o aeróbio. Oxenai 6310, foi Romeu Fox 018. Romeu Fox 019, 6310. O seu 3305 reduza para 1709, tem condições de interceptar nesta cor? Afirmativo, tem condições? O tráfego preset está agora na posição de 1 hora, 8 milhas, a 3 milhas para a posição duna, na chegada a Bonfa. Está passando 3 mil e descida para 2 mil pés com grau de 170 nós. Está autorizado a interceptar, tem condições? Autorizado em forma estabilizada, em redução para 1709. 3305, tem se mantém a 2 mil pés. Autorizar o 019, call now, tower 118.95. 118.95, repetir 019, obrigado. Salvador, boa noite, é Portugal, 019er, on final, runway 10. Boa noite, é Portugal, 019er, have inside and final, QNH now on 014. Check landing gear, sir. Landing gear down unlocked, é Portugal, 09. Portugal, 09er, clear to land runway 10. Wind is 160 degrees, 10 knots. Clear to land 10, é Portugal, 09. Tô 95 a torre, boa noite. 5, 1 milha para a posição Duna, completo final, chame torre. 18 decimal 95. Salvador, boa noite, 3305 da TAM. Boa noite, tráfego avistado, ajuste no 014, continua a aproximação número 2 para pouso. Chame externo, trem baixo travado, 3305. Vai chamar no externo, Portugal 019er, due to some feeble rain that had been occurring here for the last 10 minutes, the runway may be wet. I consider runway humid. Please attend to that. Muito obrigado pela informação. 09. Passando externo, baixar travado 3305. Obrigado, TAM 3305. Continua a aproximação, aguarde tradução de pouso. Portugal 019er on the ground at 01. Vacate the runway in the next intersection to your right, then call ground frequency 121.1, 019er. Right, 119, Portugal 019er. 019er, could you please confirm if the runway is wet or humid? Yeah, the runway is wet, sir. Between wet and humid. Roger, a little damp. Pick up. .305 da TAM, conforme informações do Portugal, acabou de pousar, pista úmida, vento 170 graus, 09 nós, ajuste no 0 no 4, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, TAM 3305. Portugal 019, boa noite, Alfa, call me before taxiway Juliet. Hi, Alpha, call you before Juliet, Portugal, 019. Boa noite, Gol no 096, a linha aí mantém, pistão no 0, senhor. A linha mantém no 0, Gol no 096. Na 310, pela hora sempre Recife, na frequência 12685, alterno 2545. 305 no solo 03, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 na décima 1. 211, 305, obrigado. 096, autorizado a decolar, testando 0, vento 180 graus com 109. Aí, atualizado 10, bom, 0,93. 3305, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, 3305. No 096, decolado aos 05, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, obrigado. Controle, boa noite, bom 096. 096, contato radar na decolagem. Uma linha 370, saída da Momo. Saída da Momo 370, gol 1096. Juliette, portão 5. Juliette, portão 5. 10 milhas, evitar uma formação? Afirmativo, tá livre os desvios. Obrigado. Tá 385, boa noite. Alfa informação em curso, aguarde cópia. Prepare da Eule da Motiva. Bono 096, passa 180, chame o centro em 12685, lanterna 125, decimal 45. Centro 3815, copia? Afirmo, pronto, cópia. Guarulhos autorizado, nível 340, decola da pista no zero, com primeira curva à direita no perfil da Eule da Motiva, intercepta pêndulo no zero e segue conforme a rota. Aciona 5414, controle 120.8. Correto, 3815, chama pronto, puxa o acionamento. Boa noite, autorizado, chegada a Mari, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1-0 no 4, pela das restrições de altitude. Para o curso de acionamento do preço. chamar táxi 3805. Chamar para o táxi 3805. Azul 4235, boa noite, autorizado chegada Bonf, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0 no 4. 1-0 no 4, desce via Bonf, a 4 mil pés, azul 4235. Bono 246, autorizado, chegada bom, se desce e mantém nível 050, vigilância. Via Índia, ponto de espera, chama a Torre 1 no 8095, ajuste no 014. Via Índia, 8095, a Torre, está presente. Boa noite. O 4298 desça para 2000, autorizado final, e LF X-Ray, pistão no zero, informando o localizador. Salvador, boa noite, 3. 8 1 5, ele até o ponto de espera da Odessa, pronto. 3 8 1 5, boa noite, ali, decola, pistão 0, vento 1, 70 graus, 09, né? Pode trabalhar, decola, pistão 0, tá? 3 8 1 5. Próximo do 298, complete final, e ele é sexy rei, chame a torre 1 no 895. Motor Salvador, boa noite, Altan 3815, decolou no perfil da Dael, passando 1.000 e... 3895, contato radar na decolagem, suba e mantenha 340, saída da El. 340 na Adael, tá? 3895. 3, livre pouso na pista 10, vento 170 graus com 11 nós. 742 a ver, vai reportar, vai achar travado. Travou, tá dentro da vez. Sempre repouso. Repouso na 10. 4, 2, 3, 1, 0, chamará. 4, 2, 3. Azul 4298, solo for 32, libere direito, ataque via Alfa e Kilo para o pátio 3, na minha escuta. Alfa e Kilo para o pátio 3, mantendo essas escutas, Azul 4298. Salvador está 3305, informação alfa, Recife 330. 3305, agora 26, copia alfa, confere. Vai dando. Boa noite, 423. Oi. Bono 246, desse mantenha 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. Cancelada a restrição em pelo. Forte localizador, livre LF3. Ok, livre a restrição em pelo, desce no 2000 com 1014, bono 246. Senhor Salvador, boa noite, Azul 4235. 4235 da Azul, boa noite, aqui trem, livre pouso 1-0, vento 170 graus, 99. Livre pouso no 0, 4235. Faça nível 190, está no centro em 13325, alterna 13395. Chama agora o centro 13325, alterna. Fernando 3395, uma boa noite, 13295. Azul 4235, solo Force 38, libera direito, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador, na minha escuta. Direita Alfa e Kilo, Azul 4235, na sua escuta. Torre Salvador, boa noite, Cono 246, final 1-0, baixado e travado, passou externo, tem o campo visto. Cono 246, boa noite, livre pouso na pista 1-0, vento 1-70 graus, com 99. Livre pouso 1-0, Cono 246. Alô, são 3305. 3305, pronto, cópia? Pergunta. 305, Recife autorizado no nível 330, decola da pista no 0 com curva à esquerda na subida Fuca, transição Aracaju. Fuca, Jamo, Aracaju após Recife, conforme rota. Aciona 5423, controle em 120.8. Autorizando, embora 10 por esquerda, Fuca e Maracaju, 433-208-3305. Ah, é, 3305, chama pronto, puxa. Bom, ano 246, solo foi 42, direita Alfa e Juliette, gate 02, não me escuta. Direita Alfa e Juliette, pro 02, mantém sua escuta, 1246. Livre puxa, mataca.